para onde vais? Levas a noite contigo por essa porta em que sais. Diz-me para onde vais? Deixaste-me meio perdido entre paredes a mais. De ser um caso raro e alguém que não quer amar e perder o pouco que tem. Diz-me, diz-me porquê, se a noite é o nosso mundo. Acabou.